cruzar 160 a 28 milhas, eu vou no 897. Não foi possível copiar, confirme, senhor. Senhor. 601 autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá. Atrás Zulu 16, até Bravo até o Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5465, TAM 3601, nível 360. Copiou TAM 3601, 360, total. Autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, Apa Zulu no meio aerovia, decola da 10, curva na direita, perfil da saída da El, Leda, Bridge. Na Apa Zulu no meio, voa até Belo Horizonte, Trive e conforme rota do plano de voo. 208 é o controle, 5465 aciona, está parqueado no 612. 5465, o corregimento correto, da 3601, 612 ciente, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Reportaremos. Solo Salvador é o Webjet Whisky Juliet Ota, informando o término do reboque na parte principal, posição 05. Grato, bom dia. Copiado, Oscar, obrigado, bom dia. Paulo, tá 38, correção. Tá 3601, solicita acionamento de um dos motores na posição para posterior pushback. Leave him pushback, sir. Repassará. Salvador, bom dia, Azul, Alfa Yankee Fox. Alfa Yankee Fox, bom dia, prossiga. Alfa Yankee Fox, na ponte 3, na parte 3, na posição número 8. Solicita autorização para reboque da aeronave até a próxima a interseção Golf, lá na via Alfa, para cheque de reatores no máximo 20 minutos. A espera já foi informada aqui. Por gentileza, só me confirme, Alfa Yankee Fox está no parte 3, que é a princípio reboque até a proximidade de Taxiway Golf, para efetuar cheque de motores lá, é isso? Positivo. Muito bem, então Alfa Yankee Fox está autorizado o reboque, chame nas proximidades da Golf para iniciar o giro de motores, ok? Sim, te chamarei, obrigado. Saluta 3601, pushback e adicionamento. Autorizado, chame táxi, 3601. Passaremos, 3601. Para o Taxi Sultan 3601, a bordo 79, 4 horas e 10 minutos, Galeão. 7, o Sultan 3601, ali o táxi pelo pátio e Índia, chame no ponto de espera da 10. Pátio Índia, reposto pronto, obrigado. Pronto, TAN 3601. Está livre a decolagem da 10, TAN 3601. O vento é 040 graus, 03 nós. A linha decola da 10, TAN 3601. Desmezerona decolado ao 58, chame o controle, 120 decimal 8. 08, obrigado senhor, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, TAM 3601. TAM 3601, bom dia. Quanto a tardar na decolagem, suba ao 360. Após 2000, direto Leda, após Leda Bridge. Passa 2600, Leda da presente, após Bridge, TAM 3601. Subindo ao 360. 601, no chame Recife, 125, 10, alternando 133, 25. 25, 10.